Fecheiro 25. Avancei alguns passos para lá da abertura do poço, até um local que me permitia uma vista desobstruída do zigurate. As muralhas da Babilónia tinham sido arrasadas. Os jardins suspensos estavam em ruínas. No entanto, o zigurate continuava de pé, erguendo-se como uma montanha por entre a névoa da cidade da cor das dunas. Cada um dos 7 balcões, recuados, fora outrora de uma cor diferente. Quase todo o trabalho decorativo tinha sido removido por Xerxes ao saquear a cidade e por pilhagens subsequentes. E as paredes de tijolo tinham começado a cair. Mas ainda restava o suficiente da fachada original para revelar qual devia ter sido a aparência do zigurate. O primeiro balcão, o maior, era de tijolo vermelho, mas o seguinte tinha sido de um branco espantoso, coberto de pedra calcária e betume importados. Ficaria eu a saber mais tarde. O seguinte fora decorado com iridescentes azulejos azuis. O outro apresentava-se num caos de padrões em amarelo e verde e por aí fora. Nos dias de Nabucodonosor, o efeito devia ser sobrenatural. Por entre a perfeição manchada do zigurate, apercebi-me de minúsculos pontos espalhados sobre a sua superfície. Só quando vi que esses pontos se moviam, pois tratava-se, na verdade, de homens, compreendi a verdadeira escala do zigurate. Era maior do que eu pensava. O sol começava a pôr-se, lançando os seus raios mais baixos pela cidade poeirenta e banhando o zigurate numa luz cor de laranja. Etmenanki chamavam-lhe os babilónios, a fundação do céu e da terra. De facto, parecia-me que algo tão gigantesco e estranho dificilmente poderia ter sido construído por mãos humanas. Antípatro teve pensamentos semelhantes. Encontrando-se ao meu lado, declamou: Que cíclope construiu para Semíramis tal montanha? Ou que gigantes filhos de Gaia ergueram os seus 7 andares para nas 7 Pléiades tocar? Inamovível, inabalável, qual massa eterna, como o majestoso monte Athos pesa sobre a terra. Apesar de cansado da viagem, apercebi-me do erro de Antípatro. Mas o mestre disse-me que Nabucodonosor construiu o zigurate, não Semíramis. Licença poética, Gordiano. Semíramis fica aqui melhor e o nome é mais eufónico. Quem poderia compor um poema em torno de um nome tão desagradável como Nabucodonosor? Enquanto a escuridão caía, Dario ajudou-nos a procurar um local para passar a noite. A pequena estalagem para onde nos encaminhou ficava perto do rio, garantiu-nos. E ainda que nos fosse possível sentir o cheiro do jardim, enquanto comíamos uma frugal refeição de pão ázimo e tâmaras na sala comum, o nosso quarto, no piso superior, não tinha dele qualquer vista. Na verdade, quando tentámos abrir as portadas, estas bateram contra a feia secção da muralha da cidade, que se estendia ao longo da margem. Amanhã vão ver a Etemenanki, insistiu Dario, que tinha partilhado da nossa refeição, e nos seguir até ao quarto. A que horas venho ter convosco? Amanhã descansamos, disse Antípatro, deixando-se cair na cama estreita. Não te importas de dormir nesse tapete no chão, pois não, Gordiano? Na verdade, eu estava a pensar em dar uma volta, disse. Antípatro não emitiu qualquer resposta. Já roncava. Dario abanava vigorosamente a cabeça. Não é seguro, depois de escurecer, disse. Fica cá dentro. Franzi o sobrolho. Mas tu garantiste ao Antípatro que este era um bom bairro, sem ladrões. E é verdade, não têm de se preocupar com ladrões. Então, qual é o perigo? A expressão de Dario tornou-se séria. Depois de escurecer, ela aparece. Ela? De que estás a falar? Fala com clareza. Já disse demais. Não saiam enquanto não chegar o dia. Venho cá ter nessa altura. E sem outra palavra desapareceu. Reclinei-me no tapete pensando que jamais seria capaz de adormecer com Antípatro a roncar tão alto. No entanto, quando voltei a mim, a luz do sol jorrava pela janela aberta. Quando descemos para tomar o pequeno almoço, o sol já ia alto. Na sala comum encontrava-se apenas mais um hóspede. A sua roupa era tão extravagante que quase ri. Os únicos astrólogos que alguma vez vira fora no palco, nas comédias, e aquele homem poderia ter sido um deles. Usava um chapéu amarelo que se erguia por secções, não muito diferentes das do zigurate, e uma túnica azul escura, decorada com imagens de estrelas e constelações bordadas a amarelo. Os sapatos tinham incrustadas pedras semipreciosas e terminavam num arco em espiral nos dedos. A longa barba preta tinha sido frisada, entrançada e salpicada de pó amarelo, de tal forma que radiava do maxilar como raios de sol. Antípatro convidou o estranho para se juntar a nós. Este apresentou-se como Mushesib, um astrólogo de visita à Babilónia, vindo da sua cidade natal, de Ecbatana. Tinha viajado muito e o seu grego era excelente, provavelmente melhor do que o meu. Veio ver o zigurate, especulou Antípatro. Ou o que resta dele, disse Mushesib. Também existe aqui uma escola de astrólogos muito boa, onde espero encontrar colocação como professor. E vocês? Viemos apenas visitar a cidade, respondeu Antípatro. Mas não hoje. Estou demasiado cansado e dói-me o corpo todo devido à viagem de ontem. Mas não podemos ficar aqui o dia todo, disse eu. Talvez haja algo de interessante nas redondezas. Disseram-me que havia um pequeno templo de Ishtar ao cimo da rua, disse Mushesib. Está quase completamente escondido da vista por um grande muro. Ao que parece, encontra-se em ruínas. Foi profanado há muito tempo por Xerxes e nunca voltou a ser consagrado ou reconstruído. Suponho que não haja muito para ver. Mas não podem lá ir, disse o estalajadeiro, ouvindo a nossa conversa e aproximando-se. Também ele parecia uma figura que poderia ter saído de uma comédia teatral. Era um homem grande, de rosto redondo e sorriso pronto, com ombros enormes e braços grossos. Parecia deveras capaz de pôr fim a uma briga e lançar para a rua quem perturbasse o sossego da sua pacata taberna. Quem o proíbe? Perguntou o astrólogo. O estalajadeiro encolheu os ombros. Ninguém proíbe. O templo deserto não é de ninguém e é de toda a gente. Propriedade comum, é o que dizem. No entanto, não vai lá ninguém por causa dela. Apurei o ouvido. De quem estás a falar? Considerando o seu grego inadequado, o estalajadeiro dirigiu-se ao astrólogo em parto. O rosto de Mushesib mostrou o seu espanto. O nosso anfitrião diz que o templo está assombrado? Assombrado? Estranhei. Não me recordo da palavra grega, mas creio que o termo em latim é lemur. Sim? Sim, sussurrei. Uma manifestação dos mortos que permanece na terra. Algo que já foi mortal, mas já não vive nem respira. Não estando prontos, ou não sendo capazes de atravessar o rio Estige para o reino dos mortos, diz-se que os lémures percorrem a terra, aparecendo normalmente, mas nem sempre, à noite. O estalajadeiro diz que existe um lémur neste templo, continuou Mushesib. Uma mulher que enverga vestes ondulantes, com um rosto hediondo. As pessoas temem ir até lá. E ela é perigosa? Perguntei. Mushesib falou com o estalajadeiro. Não só é perigosa, como também é letal. Há apenas algumas semanas, um homem que tinha desaparecido foi encontrado morto nos degraus do templo, com o pescoço partido. Agora trancam o portão todas as noites, o que antes nunca acontecia. Então era aquela ameaça noturna acerca da qual Dario me avisara, temendo mencionar a coisa em voz alta. Mas de certo, não em plena luz do dia, começou Antípatro. Não, não, protestou a esposa do estalajadeiro que se juntara a nós. Era quase tão grande quanto o marido, mas tinha uma atitude mal-humorada. Mais uma personagem adequada ao palco, pensei. A esposa irascível do estalajadeiro. O seu latim era melhor do que o do marido e a forte pronúncia egípcia explicava os acepipes alexandrinos entre o pequeno almoço babilónico. Fiquem longe do velho templo, gritou. Não o visitem, morrerão se lá forem. O marido pareceu considerar aquela explosão inapropriada. Riu, nervoso, e encolheu os ombros com as palmas das mãos erguidas. Depois puxou-a para o lado, abanando a cabeça e sussurrando-lhe. Se a estava a tentar acalmar, falhou. Depois de uma breve discussão, ela ergueu as mãos e afastou-se a passos largos. Deve ser muito perturbador ter um lémur tão perto, murmurou Antípatro. E mau para o negócio, imagino eu. Achas que é por isso que há tão poucas pessoas na estalagem? Estou surpreendido por o nosso anfitrião abordar sequer tal assunto. Bem, já terminei o meu pequeno almoço. Por isso, se me desculparem, tenciono regressar ao nosso quarto e passar o resto do dia na cama. Não fiques tão desanimado, gordiano. Vai e explora a cidade sem mim. Senti algum receio perante a perspectiva de me aventurar numa sociedade tão exótica, sozinho. Mas não precisava de me preocupar. Mal saí para a rua, fui abordado pelo nosso guia do dia anterior. Onde está o teu avô? Perguntou Dario. Ri-me. Não é meu avô, apenas um companheiro de viagem. Está demasiado cansado para sair. Ah, então eu mostro a cidade. Hã? Só nós os dois? Franzi o sobrolho. Temo não ter muito dinheiro comigo, Dario. Este encolheu os ombros. O que é o dinheiro? Este vem e vai. Mas se eu te mostrar o zigurate, vais lembrar-te toda a tua vida. Na verdade, estou bastante curioso em relação ao templo de estar logo ao cimo da rua. Dario empalideceu. Não, não, não, não vamos lá. Podemos pelo menos passar por ele, não podemos? É por aqui? Perguntei. Ao lado da estalagem encontrava-se uma estrutura de voluta, que em tempos deveria ter sido uma taberna concorrente, mas que agora estava fechada e entaipada. Também ela parecia algo assombrada. Logo ao lado erguia-se junto à estrada uma parede de tijolo com um pequeno portão de madeira. O muro não era muito mais alto do que a minha cabeça. Do outro lado podia ver o que restava do telhado do templo, que parecia ter desabado. Passei os dedos pelo muro, onde grande parte da argamassa entre os tijolos tinha desaparecido. As fissuras serviriam de excelentes apoios para os pés. Recuei, estudando o muro, em busca do melhor local para o escalar. Dario leu-me os pensamentos. Agarrou-me no braço. Não, não, não, jovem romano, estás louco? Vamos, Dario, o sol brilha. Nenhum lémur se atreveria a mostrar o rosto neste dia lindo. Demorarei apenas um instante a trepar o muro e dar uma olhadela. Podes ficar aqui e esperar por mim. No entanto, Dario protestou de tal modo, gesticulando e tagarelando na sua língua nativa, que acabei por desistir do meu intento de ver o templo e concordei em prosseguir o passeio. Dario mostrou-me algo a que chamava o Bairro Real, onde Semíramis e Nabucodonosor tinham erigido os seus palácios. Tanto quanto me era possível dizer, nada restava da grandiosidade que tanto tinha impressionado Alexandre quando este residiu temporariamente em Babilónia. O outrora resplandecente complexo, agora despido de todos os ornamentos, parecia ter sido subdividido em habitações particulares e apinhados edifícios de apartamentos. Dizem que foi naquele quarto que Alexandre morreu. Dario apontava para uma janela aberta, a partir da qual podíamos ouvir um casal a discutir e um bebê a chorar. A varanda estava engalanada com roupa a secar. As varandas em redor estavam repletas de lixo. Todo o bairro cheirava a peixe estufado, especiarias enjoativas e fraldas sujas. Se alguma vez existira uma praça aberta em redor do zigurate, esta tinha há muito sido preenchida com habitações decrépitas de tijolo e lama, de tal forma que nos deparámos subitamente com a alta estrutura quando dobrámos uma esquina. O zigurate tinha parecido mais misterioso quando eu o vira na noite anterior ao longe e sob a luz enfeitiçante do pôr-do-sol. Visto de perto e à luz do dia, parecia não estar em melhor estado do que o monte de entulho do que foram outrora os jardins suspensos. As superfícies de cada balcão apresentavam-se de veras irregulares, fazendo com que muitos dos visitantes que enchiam o local tropeçassem e se desequilibrassem. Secções inteiras das plataformas inclinavam-se para o exterior em ângulos estranhos, parecendo prestes a desabar a qualquer momento. Dario insistiu para que fôssemos até ao topo. Para o fazer, tínhamos de contornar cada um dos balcões, subir um largo lance de escadas até ao balcão seguinte, contorná-lo e voltar a repetir o processo. Reparei que Dario parava de vez em quando, a fim de passar os dedos pelas paredes. A princípio pensei que estava apenas a admirar o que restava do trabalho decorativo em pedra ou dos tijolos vidrados, mas depois percebi que puxava por diversos pedaços e peças para ver se algo se soltava. Procuro recordações, jovem romano, explicou ele. Todos o fazem. Tudo o que tinha valor e podia ser removido com facilidade e sem dano já foi retirado há muito. Contudo, de vez em quando descobrimos um pedaço pronto para se soltar. Por isso levamo-lo. Todos o fazem. Por que me franzes assim o sobrolho? Eu estava a imaginar os grandes templos de Roma, sujeitos a tão ímpio tratamento. Antípatro alegava que os deuses antigos daquela terra eram, no fundo, os mesmos que os dos gregos e dos romanos, apenas com nomes e aspectos diferentes. Marduk era Júpiter, Ishtar era Vênus e por aí fora. Roubar pedaços e fragmentos de uma estrutura erigida para a glória de Júpiter era de certo errado, mesmo que a estrutura estivesse ao abandono. No entanto, eu era apenas um visitante e nada disse. O caminho foi se tornando cada vez mais apinhado à medida que subíamos, pois cada balcão era mais pequeno do que o seguinte. Por todo o lado havia viajantes com roupas muito diferentes, conversando em muitas línguas diferentes. Pela maneira de vestir, tomei um grupo como sendo proveniente da Índia e, tendo em conta a complexão cor de açafrão e os olhos amendoados, um outro grupo viera da longínqua Sérica, a terra de seda. Havia também muitos astrólogos, alguns deles vestidos como Mushetsib, se apresentara de manhã, e outros envergando trajes ainda mais extravagantes, como se competissem uns com os outros, com os seus chapéus absurdamente altos, as túnicas elaboradamente decoradas e as barbas de formas bizarras. No sexto balcão, o penúltimo, ouvi uma voz que pronunciava o meu nome e virei-me, vendo Muxesib. O astrólogo dirigiu-me um aceno. Voltamos a encontrar-nos. Parece que todos os visitantes de Babilónia vieram hoje até aqui, disse eu, empurrado por um grupo de homens com toucados egípcios. Aquilo é uma fila? Segundo parecia, era necessário ir para uma fila se se quisesse subir o último lance de degraus até ao balcão superior. Só quando um determinado número de visitantes saía, era permitido a um novo grupo subir. A fila estendia-se até perder de vista, para lá da esquina. Muxesib sorriu. Vamos subir? Perguntou. Não sei se estou com disposição para ficar nessa fila durante a próxima hora. E não tenho a certeza de ter dinheiro suficiente, acrescentei. Pois reparara que os guardas que controlavam a fila cobravam entrada. Isso não será necessário. Acenando a Dario para que este se afastasse, Muxesib pegou no meu braço e acompanhou-me ao início da fila. Os guardas que aí se encontravam fizeram-lhe de imediato uma vénia, curvando as cabeças e recuando, permitindo a nossa passagem. Qual a razão de tal privilégio? Perguntei. O meu traje, explicou. Os astrólogos não têm de esperar na fila, como os outros visitantes, para subir ao cimo da Etmenanki. Um vento quente e seco soprava constantemente no último balcão. O sol brilhava, sem fazer qualquer sombra. A vista, em qualquer direção, não tinha limites. Por baixo de mim podia ver toda a cidade de Babilónia e para os dois lados do horizonte estendia-se o curso sinuoso do Eufrates. Bem para norte conseguia ver o rio Tigre e as cintilantes cidades ao longo da sua margem. Ao longe desenhava-se uma cordilheira de montanhas de picos cobertos de neve. Muxesib fitava o horizonte e falava em voz sonhadora. A lenda diz que, quando Alexandre entrou em Babilónia e viu a Etmenanki em tão lamentável estado, entregou ouro aos astrólogos e os encarregou de restaurarem o Ziggurat à sua antiga glória. O trabalho deve estar concluído quando eu regressar da conquista da Índia, disse, partindo em seguida. Quando regressou, vários anos depois, viu que nada fora feito e chamou os astrólogos à sua presença. Por que continua a Etmenanki em ruínas? Perguntou. E os astrólogos responderam. Por que não conquistaste a Índia? Alexandre ficou furioso. Ordenou que toda a estrutura fosse demolida e o chão nivelado para ser erigido um novo zigurate. Contudo, antes disso, Alexandre ficou doente e morreu. E a Etmenanki ficou tal como estava, qual montanha que lentamente se desfaz em pó. Muxesib apontou para o centro da plataforma. Este espaço está agora vazio, mas no tempo de Nabucodonosor havia neste último balcão um pequeno templo. No interior do templo não havia qualquer estátua ou ornamento, apenas uma cama gigante feita de ouro, com almofadas e lençóis de seda, uma cama digna do rei dos deuses. Todas as noites os sacerdotes escolhiam uma jovem virgem de uma boa família. Esta devia subir sozinha ao cimo da Etmenanki, entrar no templo e deitar-se na cama. Aí a virgem esperava que Marduk descesse dos céus e passasse a noite com ela. Quando descia o zigurate, no dia seguinte, os sacerdotes examinavam-na. Se o seu ímen tivesse sido rasgado, ficava a saber-se que Marduk a tinha considerado merecedora. E se ainda fosse virgem? Perguntei. Então ficava a saber-se que Marduk a rejeitara, para vergonha eterna da rapariga e da sua família. Muxesib sorriu. Vejo que ergues uma sobrancelha, Gordiano. No entanto, não se passa o mesmo com o vosso grande Deus Júpiter? Ele não gosta de procurar o prazer entre as mortais? Sim, mas em todas as histórias que eu vi, Júpiter escolhe as suas parceiras e corteja-as um pouco antes da consumação do ato. Não são alinhadas e entregues por sacerdotes para serem desfloradas umas a seguir às outras. Os templos de Júpiter servem para a adoração, não para encontros amorosos.